Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h. Como eu sempre digo pra você, 2 horas de rock and roll pra você dar aquela deschavada legal, sabe como é? Relaxar. Ou então não relaxa, cara. Curte do jeito que você achar melhor. Em casa, gritando, cantando no seu quarto, pulando em cima da cama. A sua mãe que depois você acerta as contas com ela lá, meu amigo. Depois ela vai fazer você ouvir 2 horas de Luan Santana, só pra compensar. Vai preparando, espera, você vai ver. Lepo. Não, lepo é sacanagem. Isso aí o cara tem que matar a mãe pra ouvir isso. Não, Luiz Credo, cara, não faz isso não, Marquinhos. Logo no começo do programa, não faz isso não. De jeito nenhum. Deixa quieto. Gente, ó, a gente vai tocar hoje últimos álbuns. Como eu digo, últimos álbuns? Tem álbum aqui gravado, o último álbum em 2008, 2007, 10, 11, 12, 13, até chegar no 14. Tá bom? Hoje não tem 14 aqui, não tem. Tem o Motorhead aqui dentro do 14 aqui, se eu não me engano. Tá ok? Olha, tem o Warrants, Wasp, Van Halen, o Raya Heap, Tim Ripping Owens, Texas Hip Coalition, uma banda que surgiu aí, Tesla, Steve Harris, a banda do baixista e líder do Iron Maiden, Scorpion, Rush, Pain, Nazaré, Leonard Skinner, Ian Gillan, Lira Ford, Motorhead, Ministry. Chega, o resto você vai conferir comigo. Tem muita coisa aqui, cara. Tem muito som, então a gente pode ficar rolando muito não, tá ok? A gente começa com Warren, Sex and Love. Vamos lá. Classic Rocks. She don't really

time. Oh, time that I wasted. I didn't know what tomorrow would bring. There wasn't a plan. Change up.

Olha, Steve Harris, cara. É a banda, o nome do álbum é Bridge Lion, ou seja, leão em inglês. Gente, ó, eu sou fã do Iron Maiden, tudo bem, mas esse álbum aí teve que, como tinha aquela propaganda, tinha que passar gourmet pra descer. Quando eu falei álbum, o álbum da banda do Steve Harris, eu imaginei uma coisa estilo Iron Maiden, né, cara? O cara é líder e baixista do Iron Maiden. Não tá ruim, mas é aquela coisa, quando cria uma expectativa muito grande, quando vem, não é do jeito que você esperava, mas tem coisa boa pra tocar, tá? É, no álbum todo tem duas músicas pra tocar, cara, que isso? Tá bom demais, duas. Ué, tem álbum aí que não tem nenhuma, a gente toca mesmo assim, eu já toquei aqui, eu só não falei pra não queimar o filme. Deixa quieto. Olha só, Steve Harris, do álbum Bridge Lion, você pode conferir, baixa aí na internet o Bridge Lion, depois você vai ver se você não vai concordar comigo. A World Without Heaven, hein? Ficou uma porcaria. Não, ficou uma bosta mesmo. Tem um certo esse. Não, sério, tem essa música aí, mais uma, que vai legal. Porque o resto, que isso, cara? Como diz o amigo meu, Adolfo, tem uma palavra só. O que é? Uma frase só. O que é? Cruz credo. É uma frase que diz tudo, né? Tem uma que é puta que pariu. Não, essa não pode falar aqui, né? Não, essa não pode falar aqui, senão despega. Olha só. Teve Tesla é conhecido. All of Me, Texas Hip Coalition, Sex and Love. Olha só, Tim Ripping Owens, The World is Blind, Uriah Heep, Nail in the Head, Van Halen, She's a Woman. É isso mesmo, She's a Woman. É, já tô confundindo com. Tava pensando em outra música aqui, mas aquela do. She's a Man. É, She's a Man. Não. She's a Man, She's a Woman. É do Scorpions. Olha, anterior foi Wasp, Crazy Warhead, Sex and Love. Tá ok? Bom, eu acho que eu fiz alguma mercadoria aqui, meu amigo. Eu acho que eu fiz aqui que eu botei e copiei o nome da mesma música duas vezes. A banda é diferente. O Texas Hip Coalition, Sex and Love, e o Warren, Sex and Love. O Warren que deve estar errado aqui, ó. Mas não tem problema, vocês ouviram, não ouviram? Deixa quieto. Bom, a música tá certa. Bom, a gente vai pro break da sequência falando do Scorpions. A gente volta com a faixa título do último álbum, Sting in the Tell. A gente volta já. Olha, Classic Rocks, meu amigo, todo sabadão, 14h, você já sabe, né, cara? Você não perde de jeito nenhum. E nem pode perder. Sábado, 14h até às 4h, 14h de rock and roll. Um abraço pro meu amigo Henrique Leitinho. Ele trabalha ouvindo lá, sabadão, lá, 14h, tá ouvindo. Eu já expliquei 321 vezes aqui que o Leitinho aqui é porque ele é branco, gente. É a cor da pele, tá? Não vai maldar, não, porque esse pessoal malda muito. Tá ok? O verbo é ótimo. Esse verbo eu aprendi com o Chico Anísio, cara. Ele tinha um personagem dele que falava isso. Gente, ó, pra corrigir aqui a mercadoria que eu fiz, o Texas Hip Coalition tocou Sex, Drugs and Rock and Roll, tá? E o Warrants com Sex and Love. Entendeu bem agora? Isso. Sex, Drugs and Rock and Roll é bem estilo dos anos 70. Sexo, Drugs and Rock and Roll. Era o que a galera usava nos anos 70, os hippies, tá? E isso aí. Não, a gente tinha que tirar limpo aqui, que a gente ia deixar o ouvinte já sem saber o que é certo e o que é errado. Tá? Portanto, Warren, Sex and Love e Texas Hip Coalition, Sex, Drugs and Rock and Roll. Tudo é sexo. Não, tudo não é droga, não, gente. Não, nada disso. Agora tudo é rock and roll, com certeza. Bom, gente, ó, vamos começar com Scorpions, a faixa título do último álbum, Sing in the Tell. Vem comigo. Thank you. future. I'm so tired of playing. It was a really bad trip, nearly drove me to my grave. Too much time was going by, and y'all still here, it's time for me to fly. You never wanted me to leave, so you had me branded. Your love was just getting deep, so you had me branded. Thought I'd be yours for eternity, so you had me branded. You really got your hooks in deep now, didn't you? Não, é sessentona, tá? Lyra Ford, tá? Eu vi a entrevista dela no Death Metal Show. Brincadeira, cara. Sessentona em cima. Não é sentar em cima, não. Sessentona em cima, entendeu bem? Vamos, vamos mudar. Sexagenária. Não, eles vão pensar que tem sexo. É verdade. É isso, gente. Ó, mas, ó. 60 anos. É, ela tem 60 anos, tá bom? Tá bom assim? Isso. Ela fundou a banda The Runaways. Da primeira banda só de mulheres dos anos 60, 70. Finalzinho dos anos 60, no comecinho dos anos 70, tá? Ou acho que é mais dos anos 70. Que tinha ela, tinha a Joe and Jett, e tinha mais uma lá também que eu não tô lembrando, que eu conheço, que eu lembro o nome. Agora eu não tô lembrando. Fizeram o filme, sabe? Colocaram pra fazer a Joe and Jett, colocaram aquela vampirinha aí do filme Crepúsculo aí. Kristen Stewart, vai ter a Kristen não sei o quê. Colocaram, foi um dos primeiros filmes que ela fez. Graças a Deus, na época eu vi o filme, eu não sabia que era ela. Deixa quieto. Mas, ó, vale a pena ver o filme, The Runaways, tá? A Cherry, a vocalista Cherry não sei o quê. Tá? Tanto que fez a bomba Cherry Bomb, foi um dos maiores sucessos da The Runaways. E a Lyra Ford voltou a gravar agora há pouco tempo. Lançou esse álbum aí que eu recomendo pra você, como diz meu amigo. Eu tenho um amigo paulista que fala, ô, Adolfo, eu recomendo. Tá? Eu recomendo, meu, puta som. Você que tá em São Paulo, meu, não fica muito comigo, não, tá? Os paulistanos aí, ó, eu tô só brincando, não tô sacaneando, é brincando. Só que eu citei um amigo meu. Não, eu sei disso. Não tô sacaneando o meu amigo, porque o cara é chato. Puta cara é chato, meu, vê se não trinca, vá. É, mas tudo bem, ó. Lyra Ford, Branded, Ian Gillan, Texas Hip Coalition, olha, Learned, Scanned, Good Teacher, do último álbum, que tá muito ótimo. Nazaré também do último álbum, No Me Monster, Pain, The Great Pretender, não é aquela música do, aquela Baba Ovo dos anos 60 não, hein, cara. Eles podem pensar que fizeram uma regravação, nada disso, do The Platters não. Rush, do último álbum do Rush também, The Anarchist, Scorpion, Sing in the Tell. Legal? A gente vai pro break. Nossa, a gente volta com porrada, hein? Segura sua onda aí que você vai saber o que é. Já, já. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, Classic Rocks, meu amigo, pra você se vingar do seu vizinho, né? Fala sério, você faz isso. Não, pode dizer pra mim, você faz isso, você aumenta o volume todinho, né? Arregaça. Como a gente faz no carro, tem o VDO, né? Lá no curso, você põe no VDO dos aparelhos de som lá, mas arregaça mesmo, porque agora vem porrada, bicho. Vem porrada de primeira. Uma coisa triste só que eu tenho que dizer é sobre o Lemmy Kilmister, que é o líder, baixista e vocalista do Motorhead. Eles tiveram que cancelar várias vezes a turnê agora do último álbum, tá? Porque o Lemmy não tá legal. Também o cara é viciado em speed, cara. Uma droga que... O nome tá dizendo speed, velocidade. Que acaba com a cabeça do cara. E ele só toma Jack Daniels, cara. Só toma uísque o dia inteiro. Brincadeira. E o médico mandou ele parar, ele disse que com Jack Daniels ele pode parar, mas com speed ele não para, não. Já até avisei meus filhos, ó. Vai vir notícia ruim aí uma hora pra outra. Porque o cara na idade dele, com mais de 60 anos, né, nesse pique de rock and roll não dá. Mas ó, vamos torcer pra que nada aconteça. O Ozzy tá. Enquanto o Ozzy estiver vivo, há esperança. É, meu amigo. Enquanto o Ozzy Osbourne estiver vivo, há esperança pra qualquer um. A Diesel, aliás, eu tô com o livro lá em casa contando a história do Motorhead. Eu não li ele todo, não. Vai ter muita história pra contar pra vocês aqui. Espera! Vocês vão ver. Vai ter muita história pra contar. Bom, a gente começa com Motorhead, com Death Machine. Vamos lá. E um alô pra mim pro Tony, né? É, como é que é o nome da cidade mesmo? Danbury. Estou falando certo, Tony? Danbury. Lá nos Estados Unidos, meu amigo. É show de bola. É fã do Classic Rocks. Vamos lá, Motorhead com Death Machine. Classic Rocks. Rule the strung out for the big, big, big. The world's about to end. The world's about to end. The world's about to end. The world's about to end. Smoke more marijuana. Because that's what you gotta do, man. If you wanna keep your head in Vietnam, you know, that's how you gotta live, man. Well, surgeons cut to heal you. Ex-murderers cut to kill you. Well, I'm filthy rich and I'm horny. But you just fucking bore me. We'll be right back. another lie. Time to die. Another day blown away. Another day, gone away. Hand of time. The Final Frontier. Aliás, quando o Iron Maiden veio a primeira vez no Brasil no Rock in Rio, falaram que começaram a explicar que Iron Maiden, a donzela de ferro, para explicar o nome, era uma máquina de tortura medieval, cara. Sabe aquela máquina que amarra o cara todinho assim, depois vão girando uma manivela até esticar o cara inteirinho? Isso é bom pros anõezinhos, né, cara, pra crescer. Amarra o bichinho ali, ele vai esticar legal. Nossa, cara, olha o que eu tô falando. Iron Maiden, porque na época ninguém conhecia. Aí na tradução literal aqui, Iron Maiden, donzela de ferro, ou dama de ferro. Aí tinha que explicar o porquê do nome, senão ia achar que todo mundo ali era frutinha, né, cara? E não tem nada a ver. É isso aí, uma máquina de tortura medieval, tá? E me desculpe os baixinhos aí, não tem nada a ver. Tá? Tem nada a ver, esticava o cara ali de tudo quanto é jeito. O bom seria colocar o salário mínimo ali pra esticar. Oh. Aí sim, agora a comparação ficou boa. Esqueça a outra que eu fiz, tá bom? Olha, rolou John, The Annie Rhodes, Manowar, Annihilation, Metallica, Hate Strain, Ministry Relapse e Motorhead com Death Machine. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e volta com essa ideia aqui do Classic Rock já já. Não saia daí, hein? Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos então na saideira, né, cara? Última sequência do Classic Rock de hoje. E tá bom, não posso dizer que a saideira tá melhor que o começo, que o meio, que tudo pra mim é rock and roll, tudo pra mim é ótimo, cara. Eu curto, você também curte, isso aí é muito bom, porque o rock não tem frescura, meu amigo. Tudo é rock and roll. Bom, na minha concepção, né, cara? Tem muita gente aí que é Classic Rock, é Death Rock, é white Metal, Death Metal, Black Metal. Ah, para com isso, cara. É tudo rock and roll, cara. É tudo rock and roll, não complica não, meu camarada, é tudo rock and roll, tá ok? Olha só, a gente vai começar a saideira com Gamma Ray, com To The Metal, vem comigo. Classic Rocks. Yeah! We'll be right back. heart in the dark. Though the aim was true, still it missed the mark as we wait for a hero we can't find. Now I know, now I realize it's a hard line once you cross your Slash, cara. Guitarrista, é ex-guitarrista do Guns N' Roses, ele não deve gostar muito de citar isso não, né? Mas, deixa quieto. Ele que devia ver o show do Guns N' Roses no Brasil. É, devia ver o show. Pra ele ver o que o Axl Rose fez na banda. Mas deixa quieto. Deixa pra lá. Ele continua fazendo sucesso, sucesso. É o Slash, No More Heroes. Pra mim é a melhor faixa desse álbum, que tem muitas, com vários, você sabe que o Slash, ele é guitarrista, ele não canta. Então são várias faixas, cada uma com um vocalista. Eu esqueci o nome do vocalista que tá cantando aí, tá? Eu já comecei o ano já esquecendo. Isso é normal, tá? Olha, Deep Purple do What Is This? É, do último álbum lançado agora. Deep Purple, quase a formação original, porque o tecladista John Lott faleceu e o guitarrista Richie Blackmore, não sei o que que deu na cabeça do cara, tá fazendo música clássica com a mulher dele. O cérebro dele deve ter dado um nó, né? Não é possível. Pra mim, um dos maiores guitarristas que eu já vi na minha vida. Sim. Richie Blackmore. Deve ter tomado alguma coisa aí que mexeu com a cabeça dele, cara. Não é possível. Um dos melhores guitarristas que eu já vi até hoje. Bom, Chicken Foot. Chicken Foot é Sammy Hagar, ex-vocalista do Van Halen. Tá, o ex-baixista também é o Mike Anthony. tá? Também tá nessa banda. Joey Satriani dispensa comentários, tremendo guitarrista, e o baterista Chad Smith, que durante muito tempo eu não lembrava o nome dele, que é o baterista do Red Hot Chili Peppers. Não me perguntem o que ele tá fazendo numa banda de rock, tá? Não, na boa. O Chicken Foot, esse álbum aí, ó. Esse álbum aí, se eu não me engano, é o segundo. É o segundo álbum do Chicken Foot que chama 3. Desculpa, não. Porque o Red Hot, não, vocês me desculpem, o Red Hot. Eu gosto do som do Red Hot. Mas Red Hot não é rock, cara. Aquilo não é rock and roll, bicho. Me leva mal, não. Não é rock and roll. Por isso que eu tô falando, o que ele tá fazendo aí na banda, ele tá provando pra todo mundo que é roqueiro. Só pode ser isso. É o Chad Smith, tá? Olha, o anterior foi Santana, do último álbum de Santana, sabe de tributos. É, mano. Santana e Joe Cocker já tocamos aqui, cantando Little Wing do Jimi Hendrix. É algo de se tirar o chapéu. A guitarra do Santana, mas a voz de Joe Cocker é brincadeira. Esse aí você ouviu com Jacob Shedrix, Smoke on the Water, clássico do Deep Purple. Gostou da versão? Ficou um som assim, um rock meio latino, que é a característica de Carlos Santana, também um dos maiores guitarristas que eu já vi até hoje, que eu ouvi até hoje. Aliás, e vi também, nos anos 70, foi lá no Teatro Municipal, eu vi o show do Santana aqui. É, eu posso dizer que eu vi. Heaven and Hell, Follow the Tears e Gamma Ray to the Metal. Bom, gente, já chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. 14h, vocês têm encontro marcado com a gente aqui no, na RioSulRádio.com. Daqui a pouquinho, Flash House pra você dançar todas. Já ia entrando no clima de sabadão à noite. Tô até cuspindo no microfone aqui, ó. Fala sério. Já entrando no clima de sabadão à noite. E falando em sabadão à noite, meu amigo, se for dirigir, não beba. Valeu? Classic Rocks.